drive, de boa. Mas tá na janela anônima, vai pro seu ainda, sim? Vai, porque eu loguei na minha conta aqui. Vai sim. E agora vamos pôr o tabletop audio recorder. Como é o nome dessa porra? Meu shampoo. Aí, você não espantou, né? Mas eu quero uma que presta. Todas essas prestam. Pega essa mais marcada aí. Ah, não. Peraí, senão ele vai cortar. O que aconteceu? O que aconteceu? O que houve aí, Lucas? Ah, não, tô falando com um negócio aqui com os colegas meus, mas eu esqueci como tem eles. Bom, vamos lá então? Todo mundo apostos? Todo mundo apostos. Ah, beleza. Bom, repeteco então da última sessão. Vocês estavam no inferno gelado do Neron. Não mortos dessa vez, mas estávamos no inferno. Estávamos não, estamos no inferno. Lugar de frio, congelante, que superava até as resistências de vocês. O Murin, ele tinha caído num buraco gelado e não conseguia ativar as suas chamas para conseguir subir lá. Netoff foi e deu uma forcinha elevando o solo, moldando o solo abaixo dos pés dele, enquanto ele estava se vestindo com itens coloridos e chamativos, feito um herói de Super Sentai. Carnavalesco. Carnavalesco. E aí, vocês foram procurar qualquer forma de encontrar uma saída do lugar onde vocês estavam, e utilizando os poderes de evidência da Lisbeth combinado com os poderes de percepção da Toph, vocês descobriram algumas coisas. Primeiro, vocês estão num semiplano, uma fatia da 125ª camada onde vocês estão, possivelmente. Isso já deu ideia ao Silerin de, opa, se há um semiplano, eu consigo sair daqui. Consigo fazer uma viagem para lá, um teleporte, a gente vaza daqui. Outra coisa, se há um semiplano, deve ter um portal de saída. Vamos procurar um portal de saída. E aí vocês pegaram o cestante, obrigado. O cestante dos planos, para tentar achar um portal de saída. Paralelamente, a Siri foi procurar para ver se tinha caçatinga, algo que não seria oriundo daí, pudesse denunciar uma transição entre planos, um efeito bem semelhante ao que aconteceu com a Siri no estado de Silvânia, né? E só de andar, sair de um lugar e for para o outro. Então, ela procurou caçatinga para ver se tinha essa transição. Encontrou, mas estava congelada a eras ali, não ajudou em muita coisa. E aí vocês localizaram o portal e foram até o portal por teleporte. Como se ele fez o teleporte dele deu errado. Apesar de saber a localização precisa do portal, o teleporte deu errado. Vocês ficavam pulando, e cada pulo que vocês davam, vocês iam sofrendo dano, até que finalmente conseguiram sair no local correto. Diante desse portal, um portal de pedra, estava escrito em runas, e para cada um de vocês apareceu num idioma diferente a seguinte frase: a traição é a chave para a saída. E na frente do portal tinha o corpo de um demôniozinho congelado também, a eras, com todos os seus itens. E aí assim, ele passou a mão na mochila do bichinho, largou vocês para trás e atravessou o portal, traindo vocês novamente. E aí cada um, a seu modo, buscou uma maneira de trair o grupo para passar. O Murin tentou passar pelo Silerin, tentou passar, né? E o Silerin deu um jogo de corpo nele e passou pelo portal. O Murin começou a dar risada da Toph, que ela ia ficar pra trás por último, porque tava falando tudo de fundo, e passou o portal. O Griel disputou com a Lisbeth pra ver quem passava primeiro, virou folha, atravessou pela Lisbeth e passou o portal. O Kurama deu um coice na Lisbeth e passou. O Quest bonzinho ficou pra trás, foi traído pela Lisbeth que passou o portal. Os outros NPCs, o Kyrix e o Orochi, ficaram brigando entre si. Enquanto tava todo mundo naquela disputa, o Perth foi ligeirinho e atravessou. E aí todo mundo foi passando, ficou só a Toph por último, perguntando se o defunto demoníaco estava bem, disse que não. Procurou a alma dele, que estava perto do corpo. Disse que, perguntou se ele conversaria com a Toph, ele disse que sim. Perguntou o que aconteceu com ele, disse que morreu de frio. E a Toph falou, ó, vou trazer você de volta pra cá, você confia em mim? Confio, então falou, ele começou a cortar. E vocês saíram. Vocês atravessaram um portal. Olha que barulhinho de portal. O barulhinho de portal falhou. Né? Eu vou levar. Sessão 227. Bom, e aí vocês saíram nesse local grotesco que tá aqui na tela de vocês. Estão todos aqui, ó, após atravessarem o portal. Quando vocês atravessam o portal ele se fecha. Márcio, deixa eu ver como é que tá ali. Vocês saíram, atravessaram o portal se fecha atrás de vocês, e vocês saíram num túnel. Um túnel sinuoso, oscilante e gosmento. Tudo ao redor de vocês é escuro e tem uma tonalidade vermelha escura, vermelho sangue, literalmente. Nesse local onde vocês estão, o machado do Murin finalmente volta a brilhar, iluminando parcamente o ambiente onde vocês estão. Esse ambiente onde vocês se encontram é um túnel feito de carne. Ele é literalmente um intestino. E aí isso faz com que vocês lembrem quando o Celerin usou o sextante dos planos para identificar o portal, localizar o portal e identificar para onde ele levava, era dito que o portal levava para as tripas do diabo. E aonde vocês se encontram agora? Bem-vindos às tripas do diabo. O que vocês... Não, deixa eu escrever para vocês as tripas do diabo. Tá. São tripas e são diabos. Vamos achar a bolsa de coco do Bolsonaro e sair daqui, gente. Essa foi boa. O tempo todo vocês ouvem um som de líquidos escorrendo, líquidos pingando, gotejando e borbulhando. Sempre todo. Fica gotejando do teto um líquido viscoso, meio amarelado. Os gases cobrem e vem a visão de vocês. Cobrem todo esse corredor dentro do qual vocês se encontram. Esses gases eles são sufocantes, eles são tóxicos. As paredes desse local, elas parecem pulsar com vida. O chão onde vocês estão pisando é um chão esponjoso, gosmento, pulsante. O cheiro desse local onde vocês estão é nauseante. O ruído é um ruído também da ânsia, da asma em vocês. Esse ruído dessas paredes, elas se movendo, elas pulsando, fazendo um barulho de algo gosmento, algo nojento. E aí, subitamente, vocês são atingidos no local onde vocês estão pelo gotejamento do ácido que fica o tempo todo caindo onde vocês estão. Vocês até podem tentar se desviar, mas é impossível se desviar de todo o ácido que cai sobre vocês. Tá? Você desvia de uma goteira que está vindo aqui, e aí você dá um passo para frente e vem outra goteira. E interessante, o ácido ele não pinga só do teto, ou do que vocês acham que seria o teto. Ele vem de todas as direções. Então, vocês acham que escaparam de uma goteira que está vindo do teto, vem um esguicho de ácido da lateral, pega no pescoço de vocês. O tempo todo acontece isso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é a seguinte. Vocês vão tomar um D10 de ácido. Dano de ácido. É o zero desse seu teclado que tá uma bosta. Zero do seu teclado, ele tá travado. Tá? Tá travado e ele não faz o zero, ele faz o menuzinho do botão direito. Olha, primeiro de tudo, o ácido ele fica esquichando, jorrando o tempo todo, e vocês são atingidos por ele, por mais que vocês tentem se desviar. Toph, você tem uma capa, um manto, né, que faz com que você fique oscilando entre o plano que você tá e outros planos, plano etéreo, por exemplo. Tá? Isso te dá uma proteção, você se sente segura com isso, só que é só um engano. E só retarda um pouco o efeito, até que você seja finalmente atingido pelo ácido. Por mais que vocês tentem se desviar, vocês não conseguem se desviar desse ácido que está protegendo o tempo todo. A cada turno vocês vão tomar um D10 de dano de ácido. E não tem direito a testes isso. Quem tem resistência ou imunidade a ácido aí? Eu tenho resistência a ácido. Imunidade? Alguém mais tem imunidade a ácido? Não. Eu não tenho resistência, tá. Ciri, você nota que o ácido esguicha na Toph, tá? E ela se contorce de dor com aquilo, tá? E aí você sorri, porque você é imune. Mas aí pinga no seu ombro ácido. E você sente a dor que você não deveria sentir. Murin, você até acha graça do que acontece com a Ciri, sempre tão confiante, tem resistência a tudo, por causa da sua, das suas múltiplas metamorfoses em múltiplas criaturas, né? Você até esboça um sorriso por ver que a imunidade dela tá falhando. Mas aí pinga ácido no seu rosto, pinga ácido no seu peito. E você que tá protegido pela armadura do Ngaka, né? Pelos seus poderes demoníacos, lupinos, e acha que vai doer só um pouquinho, você se surpreende, porque dói bem mais do que você imagina. Todo mundo que tem imunidade, a imunidade vira resistência. E a resistência, quem tem resistência, a resistência é cortada pela metade nesse mundo que vocês estão. E aí, subitamente, o que acontece é o seguinte. Vocês veem que as paredes desse túnel, elas estão pulsando ali, se contorcendo, e elas dão uma afastada assim, como se contorcessem, como se tivesse uma dor, sei lá, talvez assim, né? E vai abrindo o caminho para vocês. O túnel vai ficando mais amplo, mais aberto para vocês passarem. E aí quando isso acontece, vocês veem que as paredes elas cessam por um breve instante de pulsar. Nesse instante que elas cessam de pulsar, elas voltam a se fechar com tudo. Esguicham um jorro de ácido em todos vocês. É como se vocês ficassem imersos em ácido. Bom, Deixa eu lembrar. Aqui não conta como mágico. Sim. Aqui não. Ah, não, essa é assim, desculpa. Desculpa, eu deixei minha anotação. É tudo mágico. Que tipo de mágica? Quando você olha com seus olhos, você vê que são múltiplas auras se sobrepondo nesse lugar. Eu tenho que entender que tipo de magia é essa que tem aqui, que ela consegue quebrar as imunidades e resistências. Através desse padrão de mágicas que tem, de aulas mágicas, tentar identificar. Ok. Tá. Pode rolar um teste de arcana. Dificuldade 30. Assim. Foi sim. Foi? Rolou? Rolou. Ah, show! Rolou e deu 44. Tá. Você se lembra de uma magia, Ciro? Você se lembra imediatamente de uma magia que o Theon fez. Ele ficou 24 horas conjurando essa magia, um ritual complexo, intrincado, gastou diversos componentes para fazer um ritual mágico para proteger a cidade de Rond. Ele consagrou a cidade. E quando ele fez isso, ele criou uma série de regras dentro da área consagrada por ele. Lembra disso? Então, com essa magia você pode criar uma série de regras. Essas regras elas incluem desde coisas que são permitidas no local consagrado ou profanado, até coisas que são proibidas. No outro semiplano onde vocês estavam, o teletransporte era impossível. Ele sempre falhava. Fogo também falhava. Aqui nesse local onde vocês estão, o fogo do Murin já voltou a funcionar. Tá? O fogo teoricamente pode. Mas com certeza vão ter outras proibições. Murin Fogo Puzzle. Você viu? Não dá pra saber sem testar. Você não vai ter conhecimento das regras que a pessoa que fez a magia criou. Mas tem uma outra coisa. Consagrar faz isso. Consagrar, profanar faz isso. Mas lembra-se do seguinte. O machado do Murin não manda fogo comum. O machado do Murin manda fogo de uma das ondas. E esse poder, inclusive, foi suprimido. Então, teria que ser uma magia muito forte. Uma magia muito poderosa. Ou algo que esteja acima do poder da magia. Algo que seja anterior à magia. Para suprimir o poder de uma própria mão. Então, pode ser que o filho da puta do Neron tenha uma runa. Pode ser que o Neron tenha uma ou mais runas. Exato. Bom. Agora eu quero chegar nele mais rápido. Antes de você chegar nele mais rápido, o que acontece é o seguinte. Esses guichão de ácido, tá? ele transborda em todos vocês, vocês ficam imersos no ácido. Aos poucos ele vai escoando por esse túnel. Quando isso acontece, vocês tomam... É impossível escapar, é impossível se esquivar disso. Mas vocês têm direito a reações. Tá? Aí tem que dar um inferno. Todos vocês sofrem 42 pontos de dano de ácido na hora que o ácido transborda. Não tem teste, não tem direito a testes. O máximo que vocês podem é executar a reação quando vocês veem esse ácido vindo na direção de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem gastar a reação de vocês para tentar evitar isso de alguma forma. É o máximo que dá para fazer. Dá, vou tentar conterar. Ok. Se ele gasta a reação e dá o counter spell, você não precisa. Eu não consigo andar sozinho. É? Eu não consigo andar sozinho. Eu sempre saio com alguém junto. Como você não consegue andar sozinho? Meu token. Tá amarrado com algum outro bicho? Tá, tá. Qual? Não sei, eu acho que é o negocinho branco. Ué, aqui tá... Ah, tá, agora eu vi. Pera aí, não mexe, caramba. Para, filha da puta. Cacete. Desagrupar. Pronto, desagrupei. Desagrupar. Desagrupar todo mundo aqui. Pronto, desagrupado. Bom, Ciri, você faz a magia. Funciona. O ácido que esguicha na direção de vocês, ele perde o brilho mágico. Mas ele continua indo na direção de vocês e cai e vai queimando. Alguém tem mais alguma outra reação? Não. Eu. Eu quero tentar, saber se a gente está dentro de uma tenda. Mesmo ou se é apenas um plano que foi moldado para aparecer o estômago de uma. Tá, peraí. Antes de você fazer isso, deixa eu completar essa ação aqui. Tá. O ácido ali inunda vocês. Tá? Parte desse ácido deixa de ser mágico, se torna simplesmente ácido comum, entre aspas. Tá? Perde as propriedades mágicas de magia comum dele. Certo? E atinge vocês. Todos vocês que são atingidos pelo ácido, vocês têm que fazer uma salvaguarda de destreza. Dificuldade 30. Passou. Se alguém falhar, me avisa. Pet do quê? Salvaguarda de destreza. Posso ficar mais? Vaza, gente. O ácido afeta o ácido também. O ácido o quê? Afeta pum. Afeta pum, caramba. Se ele afeta pum. Senão eu vou ficar mais gasosa. Como é que é, Ariel? Caramba. O Ariel vai entrar em forma gasosa, Jeff. Ah, você vai entrar em forma gasosa? Isso, melhor mão. Foi fã, Jeff. Ok. Eu tirei 9 mais 12. Ah, Você quer fazer uma rolagem? Se o cajado da loja de molhada estiver funcionando, não é 21. De qualquer jeito, se for acionado, não sei se falhou. Eu vou ficar quieto aí, velho. O Murray falhou? Falei. A destreza é nossa. A gente vê a forma gasosa aqui. E resistência a dano não mágico, Ariel. Não adianta, né? Não adianta. Mas eu tenho a carga do anel, se não é de uma coisa. Vou usar o anel de vaso. Você tem vantagem em teste de resistência de força, destreza e constituição. Isso vai te dar vantagem nesse teste. Ok, tá. A resistência, Ariel, não vai mudar. Vai te ajudar porque você já tem resistência normalmente, né? Mas você ganha vantagem nas salvaguardas. Salvaguardas físicas. Pode ser interessante. Tá, então Murray falhou. Qual a dificuldade? É 30. Nossa, nossa. Falhou mesmo? Sim, sim. Tá, então, Murray, o que acontece é o seguinte. Vem aquele ácido, vocês tentam se proteger, Griel se transforma em folhas ali, para tentar escapar daqui. Vocês veem o ácido, ele arrastando as folhas do Griel, né? Vai corroendo as pontinhas das folhas assim. Toff tentando dar acrobacias para se esquivar daqui, não é só pra lá e pra cá. A Ciri tentando se proteger, se metamorfoseando. Nada protege vocês desse asco. Ele inunda todos vocês, mas ele passa numa onda. Ele vai seguindo na direção, vamos mencionar, em direção sul, certo? Até que sai aquela enxurrada de asco e volta com aquele ambiente que estava originalmente, com o ambiente dos membros que estava antes. Quando vocês olham para o Murmo, ele está coberto, inteirinho, um muco. Uma gosma ocre, fétida, inteiro, gosma. Tá cagado, hein, filho? Tudo melecado. Ué, eu tomei quanto de dano, Jeff? Tudo melecado. Bom, a outra ação que eu tenho aqui, antes de passar para vocês verem. É a seguinte. Todos vocês vão jogar um teste de intuição de dificuldade 30. Teste de intuição? Intuição. Caralho, 33. Todo mundo passou? Sim. Se for mais de 30, passei. Toff não passou, então? Não, mas Toff tem outros bônus, né, Toff? Cajados, essas coisas. Não? Teste de intuição, né? Dá bônus pra você. Dá pra teste, se eu não me engano. Ah, tudo bem. Ah, é, tá certo. Beleza, o que acontece é o seguinte. Primeiro de tudo, vocês chegam nesse lugar, gases tóxicos. Imediatamente, aqueles que passam no teste, prendem a respiração, absorvendo o restinho de ar que vinha através do portal que se fecha atrás de vocês. A única que não consegue fazer isso é a tocha. Se surpreende, começa a sufocar com aquele ambiente corrosivo. Então, todos vocês conseguem perder o fôlego durante um minuto mais um mais modificador de constituição minutos. Tá? A Toph é a única que não consegue, e ela tem uma quantidade de rodadas, se não me engano, iguais ao modificador de constituição dela para permanecer vivo, zerar os pontos de vida e ficar inconsciente. Modificador de constituição, turnos de vida. É isso mesmo. Então, Toph, quanto que é a sua constituição aí? 25, 7 rodadas. Tem 7 rodadas aí que você consegue prender o fôlego antes de apagar. E o gás, ele não só é tóxico, tá? E fere os pulmões de vocês, tá? Ele também substitui o oxigênio. Não existe oxigênio aí, como vocês estão falando. Então, no caso da Toph, no caso de todo mundo, o gás é tóxico, né? 5d10 de dano superior. Tomam esse dano também, mas vocês podem jogar uma salvaguarda de constituição, dificuldade 40, para reduzir esse dano à metade. 28 pontos de dano de veneno. Quem é imune joga também? Hã? Quem é imune a veneno joga? Joga. A imunidade de vocês, no caso, se transforma em resistência. Então, CD 40. De constituição, né? Todo mundo passou? Sim, sim. Não. Não? Não, peraí que eu tenho que ver minhas cartas, porque eu acho que eu tenho a carta aqui. Que me salva. Não, nem não serve. Mas já joga com vantagem. A Toph também joga. Morri. Morreu? Qual é a dificuldade? Dificuldade é 40. Passei por 1. Passou por 1, uia. Passar por 1 é bom. Bom, quem que falhou? Eu, só eu. Toph falhou. Solo. Quem passou, reduz o dano à metade. E aí depois aplica as resistências e tudo, tá? Quem falhou, no caso da Toph, Vai se fuder. Vai se fuder. Depois você confirma pra mim o negócio do monge. Se eu sou imune à condição de envenenado. Ou, no caso de veneno. Se eu tomo um veneno. Isso daí é um efeito de veneno. Porque no monge eu sou imune a veneno. Só que eu tomo dano de veneno. Isso aí, a gente conversou sobre isso. Eu tô conseguindo burlar. A condição envenenado. Nesse caso, não é veneno. É um gás tóxico. É. Aquilo que você não pode respirar se torna veneno pra você. Então, nesse caso, você não vai ter a condição envenenada. O que acontece é o seguinte: vocês tomam o dano porque ele vai. Os gases eles vão corroendo vocês, penetrando nos poros, narinas, mucosas, né? O gás vai entrando no corpo de vocês e vai ferindo vocês por dentro, por fora também. Tá? No seu caso, Toph, você que não consegue, principalmente você que não conseguiu puxar ar do portal, não deu tempo. E começa a se focar, e vai direto para os seus pulmões, já cai na sua corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso central, você começa a ficar zonza, tudo ao seu redor começa a piscar, começa a girar, tá? Você estava sob o efeito similar ao da magia confusão. Se eu tivesse confusão, seria uma magia definição de encantamento também? Condição de encantamento? Não, não é condição de encantamento, não. Não, mas confusão é uma uma condição à parte, sabe? Tá. Porque no caso também eu sou encantamento. E como é uma magia. Vai aqui, né? Agora tem que perguntar assim. Mas ela não aplica com condição. Ah, beleza. É o efeito similar. Tipo, não é. Só pra entender o que tá acontecendo. É. Vamos dizer assim, você tá sob a condição confusa. Uh-huh. A condição que. Nem eu sei explicar. Tá confuso. Tá zonzo ali, sufocando, confusa. Você não sabe onde você tá, você não sabe quem é você não sabe quem são seus amigos. Tá? Toff, quando você tá afetado por esse efeito, você não pode realizar reações. No início de cada um dos seus turnos, você vai jogar um D10. Tem uma tabela aqui, né? Pra determinar o que acontece com você. Tem uma tabela, você pode rolar na tabela, pode jogar um D10 e olha na tabela aqui da magia. Tá? Deixa eu ver. Ok, isso era o que eu tinha que aplicar a vocês. Então, só para resumir, né, encurtar e vocês entenderem o tamanho da confusão que vocês estão. Vocês chegam, aquele gás horrível, vira pro portão, puxa um pouquinho de ar, prende o fôlego. A Toff não consegue fazer isso, começa a sufocar. Os gases tóxicos, eles vão penetrando os corpos de vocês, corroendo pele, corroendo por dentro. Ao passo que ácido começa a pingar de todos os lados e dissolvendo vocês aos poucos. De repente, do nada, as paredes elas se expandem e se comprimem, fazendo um jogo de ácido que inunda vocês com esse ácido corrosivo extremamente forte. O ácido escoa e quando o ácido termina de escoar, o Murray, ele é o único de vocês que ele está inteiro coberto com um muco amarelo, escuro, muco ocre, fedido, gosmento pra caramba. Não é cocô. Tenho certeza, não é cocô. É um muco tipo ranho bem amarelo, sabe? Sabe quando a pessoa tá com um gripe, um ranho bem amarelo, bem escuro? É tipo isso. Parece um cocô encorpado. Não, o Murilo já tá coberto do muco. Pra você é cocô? Passa papel higiênico nele. Ok. Acontece tudo isso, a Sierra ela olha ao redor, né? Ela tenta dissipar o ácido que vem na direção de vocês, não consegue com a contramágica dela, certo? Tenta olha ao redor, tentando entender o que está acontecendo, não sei se você fala alguma coisa para alguém, né? E a Toff vai tentar entender então se vocês estão dentro de um ser vivo, né, Toff? Isso aí é maluco, né? Deu 4, Tox, vamos ver. 4. Nossa, 2-6. A criatura não se move ou realiza ações desse turno. Tox, você tá panguando. Acontecendo assim, unicórnios flutuando no ar ao seu redor. Mentira, não enxerga. É verdade. Tá cheirando unicórnios flutuando no ar ao seu redor. Bom, tá. Você perde uma ação, então. Vocês veem que a tofa tá mal, tá? Tem um baleante ali, tem que se apanhar algum lugar. Bom, menos, bom, menos. Tá completamente finish king. Tchau, tchau. Começa a... Como é que chama aqui? É hiperventilar. Vai hiperventilar? Tipo assim, professor, eu vi que eu tô mal, eu não posso fazer ação. Eu tô parado, hiperventilando. Acredito, eu sei que é hiperventilar, eu chamo muito mais esse cara. Você não vem, não, seu pau no rabo. Vem, não. O Murin coberto daquele muco esquisito. Aí, perdi o turno. Mas como nós vamos no turno, pode não ver nem. Tá gravando? Tá gravando. Ah, ouvi o negócio hack ali agora. É uma precaução, vai que eu vou. Queria mandar um abraço pro Vadê, minha irmã. Peraí, eu perguntei. Ia falar com a mãe do Grião. Mas é uma ação. Bom, alguém mais tem ações? Faça suas ações. E o ambiente fará as ações dele. E aí, gente, como é de comida de quê? Não é por nada não, mas lugar não é confortável não. O que você falou, Griel? Não ouvi daqui. O local não é muito agradável não. Vamos sair daqui logo, gente. Quando você fala isso, você vê a Sierra puxando umas coisas dela, puxando a mochila. Não, não estão funcionando. Você olha pra eles e eles não brilham. Não é muito mágico. Ah, ajudaria a tosse se a gente desse ar pra ela? Uma pessoa está sufocando. Rola um teste de medicina. É porque teoricamente quando eu assopro eu não é gás carbônico, não é oxigênio. Então não sei se ajudaria, entendeu? Essa é a minha pergunta. Bom, não precisa jogar nada não, é um negócio muito óbvio, né? Eu tô zoando. Vocês estão num ambiente que não tem oxigênio. Não tem ar pra respirar. Tem vapores tóxicos, corrosivos. Você sabe que você prendeu a respiração. Não é mais nada. Respiração. Você viu o Bruno com a respiração presa, o Griel com a respiração presa. A Tófila não conseguiu a respiração presa. Tem que respirar, mas não existe ar, tá? Como? Vai dar um beijo na boca, vai dar um beijo na toca? Vai dar um beijo na boca da toca. Aê! Finalmente! Boca a boca. Solta. I kiss the girl. Cuidado, hein, Top, porque a Serena pode virar um troglodita. Virar um poliglota? Pode virar um minotauro. Ok, escreva a cena então. Top tá sufocando com fogo. Não tem ações nem reações. Se fudeu. Eu vou chegar na frente da Top e vou te falar. Calma. Com as mãos. Né? Vou botar a pau no nariz dela e vou soprar a arga na boca dela. Ok. Quase a cena, velho. Entendi. Você vai fazer então metade, é isso? Como que você consegue? Me descreve como você consegue mensurar a quantidade de ar que tem no seu pulmão para você passar metadinha da fora. Não, travado, né? Até você tá metade mais zero que você tá travado aqui. Tá, ok. Não vou pedir teste pra isso. Mas se quiser, eu consigo. Não, não pedi teste pra isso. Não podia pedir pra fazer aleatório, mas não vou. Ok, você manda um pouco de ar pra Toph, então. Toph, você não está mais sufocando. Você tem ar. Agora você vai sobreviver por uma quantidade de minutos. Igual a 1 mais o modificador de construção de E dividido por 2 minutos. Já quantos minutos para cada um? 7 minutos para cada um. 7 minutos. É minutos. Caralho, que a pneia é foda, hein? É que a Toph era fumante da antigás. Agora não vai sufocar, só vai ser derretida, é isso aí. Ok, então cada um de vocês tem 7 minutos, então. Essa foi a ação da Sierra. Griel, Murin. Oi, vocês têm oi. Ações? Eu vou tentar me limpar. Vai tentar se limpar? É. Ok, pra você se limpar, mano, eu gosto da extremamente duas mãos. Você vai gastar a sua ação. Eu vou limpar mais. E aí você vai arrancar o negócio de você tudo assim, você fazer um teste de destreza, vale 40, ou acrobacia pode ser, ou se você tiver alguma outro tipo de ação para tentar melhorar seu teste, escreve aí. Aí você pegou ele ainda. Nada pra fazer, sim, vocês veem que o Murray tá tentando se. Ah, eu vou limpar mais o meu rosto, viu, Jack? Vou limpar o corpo inteiro, nada, mais o rosto mesmo. Vai ficar quente, Murray, você aprendeu? Aprendeu o quê? Chuva quente? Magia? Não. O que você tinha aprendido? Chuva quente, lembrando que chuva quente é uma magia que tem um único componente. Componente verbal, cantar. As únicas pessoas que aprenderam chuva quente foi eu, a Ciel e a Kyra. Não. Que nada, Kyra. Ok, Murray, você vai limpar o rosto então? É. Referência a isso? Isso. Ok, o rosto você consegue estar limpado de boa, o negócio tá grudento em você inteiro, tá? Como se você tivesse coberto de um ranho muito viscoso, muito gosmento, não misturado com cola. Mas você consegue limpar o rosto, pelo menos pra você enxergar direito. Essa foi sua ação, então? Sim. Então agora você rola pra mim uma salvaguarda de constituição, dificuldade 40. Quando eu puder fazer essa missão, você pode fazer. Passou, Murray? Passei. Se o cajado estiver dando bônus, eu passei. Não tá. Cara, fala o que toda hora ativo. Eu deixei claro. Então, passei. Rosto descoberto. Consegue pelo menos enxergar numa boa, falar, respirar, se conseguir ar de boa. Grel, reação? Momentos inesperados. Vou vir aqui no cantinho, Jeff. Pegar meus braços pra tentar abrir um buraco. Abrir um buraco onde? Aqui na parede, intestinal dos bichos. Na parede? É. Tentar cortar essa parede. Os braços de glória. Muito boa. Griel, seus braços são espadas vorpais, certo? Sim. Facilmente você levanta seus braços e desfere um golpe, sei lá, um X. E você corta uma grande porção dessa carne esponjosa. Tá aí. Quando você corta isso, a sua mão, as espadas de Glórien, você, ó, espada de Glórien, suas mãos se chocam contra algo maciço, algo sólido. Assim, extremamente resistente, sente quase que... assim, como se sua mão se quebrasse, quase como se ela quebrasse. Tá muito resistente. E aí isso dispara duas reações. Deixa eu ver. Primeiro de tudo, quando você corta o negócio, vocês escutam um som que é como se fosse um guincho de dor, um rugido de alguma criatura. É como se fosse um ser vivo realmente. E como se você o tivesse ferido. E aí você escuta aquele... uma espécie de um guincho, como se estivesse matando um porco, sabe? Um som bizarro, um som assustador. Você abre um corte, assim, ele fica um palmo aberto, assim. Em cada sentido que você corta bem, fica um palmo aberto, ele vai desbeiçando pra fora assim, e você consegue enxergar além, tá? Só que quando você consegue enxergar além, vem esse guincho, e aí tudo começa a estremecer. O cara vai criar uma fluidinha. Tudo começa a estremecer. Todos vocês vão jogar uma salvaguarda de destreza, dificuldade 40. Começa a tremer tudo. É como se você estivesse no meio do pior terremoto que você já imaginava. O cara tá tendo indigestão. Uma guarda de destreza. Falhei. Falhou? Falhei. Mas pra passar passada de destreza tem que tirar 15 anos. Bom, quem passou? Tá ok. Vamos ficar cheio de meleca de meleca. Bom, quem passou? Ah, não, entendi. Quem falhou? Eu. Você falhou, amor. Você cai. Quando tudo começa a estremecer, você cai. Joga pra mim um D4. Barra R. D4. Tem que ser o 4. Ok, Murray, o que acontece é o seguinte, começa tudo a tremer, seus pés eles se desprendem do chão, você é arremessado pro alto, e aí você cai, você despenca, mas não pro solo quando você tava com os pés, você despenca pra lateral. Você vem, Murray, e se choca contra essa parede aqui, ó. Você cai, a gravidade atrai você de encontro ao que seria... no ponto de vista de vocês, a lateral desse lugar onde vocês estão. Você cai pro lado, não pra baixo. Os demais vocês conseguem se equilibrar sem grandes problemas. Tá? Griel, você também tá com problemas, né? Você cortou. Com o Murin e com o Griel, você corta, Griel, o negócio começa tudo a tremer. Quando você cortou, o negócio começa a desbeiçar assim na sua direção, batendo em você, tá? Esguichando sangue, esguichando aço. Você e o Murray, vocês se chocam contra as paredes desse intestino aí. E tem que fazer uma outra salvaguarda de destreza de dificuldade 40 também. Se falhar, vocês falharem, vocês vão ser engolfados, esmagados e corroídos. O Grial passou. Aí eu não vou passar pra fazer essa vaguarda. Tira crítico. Ah, passei, ah, passei. Tira crítico e tirei. Ó, salvou, hein? Bom, ó, joguei aí pra vocês. São 28 pontos de dano ácido, 25 pontos de dano de esmagamento. O negócio começa a tremer. Você tromba, mano. Quando você tromba, as paredes elas vão se ondulando, envolvendo você, esmagando ali. O negócio, ele parece um esfíncter. Ele se fecha esmagando vocês. Se abre e fica convulsionando ali o tempo todo. Tá? É, vocês sofrem esse dano de ácido aí. Sofrem o dano de esmagamento. Mas vocês conseguem escapar e não serem engolfados ali. Envolvidos pelas dobras dessa parede intestinal aí. Teoricamente, a dor de ácido vai vir a cada turno da gente, é isso? Então. Tem mais de 6 segundos de tempo até vir uma jogada que pegou o jeito com o comum e o outro. Jeito com o comum, então. Acontece assim: todo turno, aquele gotejamento vai causar 1d10 de dano de ácido em vocês. E a onda? Todo turno. Eu vou jogar um D6 pra ver se recarrega a onda de ácido. Igual a nevasca. Igual a nevasca. Tá? E agora todo turno alguém joga um D10 pra mim. Porque o bicho tá com cólica. Boa! 10 pontos de cólica. Esse terremoto agora, o intestino está assim, ó. Vai durar 10 turnos isso. Nesses 10 turnos, todo início de turno de vocês, vocês vão fazer de novo a salvaguarda de destreza para conseguir se equilibrar nesse terremoto que está tendo no país. Se cair, o intestino pode englobar vocês. Além de causar dano de ácido e esmagamento. Real, foi sua ação? Acho que eu tenho mais coisa aí. Vamos transformar essa cólica em urso. Só isso. Ó. Tá, vou facilitar pra vocês aqui. Dá pra saber qual que é o caminho que eu faria? Dá pra tentar. É, dá pra ter uma noção de acordo com as contrações que tá tendo. Uhum. Quero tentar ver pra onde que eu concorria. Pra onde que o cocô iria? Vamos seguir o cocô. Vamos seguir o cocô! Dá follow na merda. Joga um teste de intuição. Ou inteligência. Pera aí, logo aqui. Que perícia você aplicaria nesse caso aí? Medicina. Pode ser medicina. Quer que rola daqui? Deixa eu já tá aberto. Rolou. Tá, por dedução, Ciro, vocês foram cuspidas, o que a gente está convencendo aqui na nossa tela, do norte para o sul. Que foi a mesma direção para onde se viu o astro quando ele expulou. Depois daqueles bichos de aqui vocês. Então, teoricamente. Manda no vídeo da galera. Falou assim, ó, galera, vamos descer no sentido natural da coisa. Calma aí, eu não vou reagir não. Pau no rabo. Hã? Eu não vou reagir não. Vai, mas primeiro sou eu. Tira. No fim do turno, eu causo dano em vocês. Não tem barulho de terreno. Não tem barulho de terreno. Um barulho esquisito aqui. Tá, então vamos lá. Então, ó, primeiro de tudo, ácido gotejando em vocês. Vocês tomam dano de ácido, 6 pontos de dano de ácido. Segundo, gases tóxicos corroendo vocês. E o dano de veneninho em vocês. Ok? Eu vou rolar um D6 agora. Pra ver se vai carregar o jorro de ácido. 5 ou 6 carrega o jorro de ácido. Não vai carregar. 4. Não carrega o jorro de ácido. Então é isso. Isso foi minha vez. E aí, vocês têm ações. Toff, quer jogar seu D10 aí? Na sua confusão, pode jogar. Como é que eu tiro a confusão? Existe um modo de tirar? Sim. Existem dois modos de se tirar a confusão. Um é tirar 9 ou 10. Nesse D10 que está rolando aí. Ou usar algum poder para curar a confusão. Que poder não importa. Ok, Top, 2 a 6. Que a criatura não se move ou realiza ações no escuro. Pra continuar lá com o mundo, tá? Você pode falar, Tom. Pode falar. Porque a sua falar não é ação. Eu tô ligado, mas eu queria agir, não queria falar. Caralho. Falar. Tom tá drogada, mente lesada ali de LSD. Eu vou falar. Cria. Barreira. Cria. Barreira. Ok, isso foi a vez da Pop. Você já consegue verificar se o meu talento de quebrar encantamentos depois funciona com confusão? Do monge? Isso é do monge. Acho que é perdoado. Acho que é mentira, não lembro. em qualquer um desses embaixo aqui também. Livro do jogador, não, velho? Eu já confio aqui. Bom, se vocês quiserem fazer as ações, vocês podem fazer. O que tá acontecendo é o seguinte. Ah! Ok, top. Joga uma salvaguarda de destreza de cuidado 40, porque tá tremendo tudo. Mas aí, no caso, na condição que eu não posso ter ação e reação automaticamente, não. Não sei se você fala automaticamente. Ah, desculpa, ó. Ao final de cada um dos seus turnos, um alvo afetado pode realizar uma salvaguarda de sabedoria. Se passar, o efeito acaba nesse alvo. Pode jogar uma sabedoria, então, dá 40. Pra poder passar. Passou? Aham. Passou? Aê. Tá mais confuso, abriu o livro. Mas só pra saber se o talento do monge tirava condição de confusão também. Eu tô zoando. Ou amedrontando. Encantamento de medo. Beleza. É, eu não sei se você, quão confiável essa tradução tá. Porque mas eu vou considerar que pra essa confusão se aplica também, tá? Então, porque o inglês, ele fala efeitos de encantamento, charme, ligado. Por isso que eu não uso no traduzido. Mas não vai afetar essa confusão, sabe por quê? Ah. Você tem que gastar sua ação pra interromper o efeito. E você não tem ação. Tá tão confuso que você não consegue fazer ação. Beleza. Se cair, tirasse 9 ou 10, você conseguiria fazer ação. E aí poderia cancelar o efeito. Aí no caso, se tiver 9 ou 10, eu interrompo por aqui o rolê, né? Mas continua o efeito da gente. Então, no caso, como passei a fazer sabedoria. O de sabedoria cancela o efeito. Então, eu não tô mais. 9 ou 10 pausa por aqui. Então, eu não tô mais com certeza. Ô, Ariel, vai lá, um abraço. Valeu. Ariel, você é fora? Já? Ia mandar um áudio, né? Falar, ah, tchau, galera. Até se eu tava falando. Não, cancela do pausa. Tá, então não tô mais com certo. Então, beleza. No final do turno passado, você então eu consigo fazer isso normalmente. Tá. Barreira. Faz. Deixa que eu faço, vai. Eu conjuro, um círculo de proteção. Não, peraí. Como é que chama aquela magia? Barreira de vida. Não. Magia pura, barreira. Eu sempre faço. Isso, só que eu faço ela como se fosse um círculo. A gente vai virar um domo, na verdade, só em cima, né? Vamos virar uns hammers na esfera. E aí a gente vai fazer esse. Ai, caralho. O humor tá caído, né? Não. Tá caído na lateral. Pera aí, tô... Tá grudado na lateral. Tá grudado na parede, é. Eu tô quase virando um apêndice ali. Depois a gente puxa o Murray antes de fazer da parede. Pode ser, gente, vamos fazer uma barreira de proteção pra gente. Pois, se ele, seja lá quem for, faça oxigênio, possamos respirar. Vem mais próximo, Biel. Aí beleza. Aí, se eles estiverem, aí eu faço uma esfera de 6x6. Por 6, a gente vai acomodar a gente, será? Consigo moldar. Ela tá. Dá pra colocar na mão. Beleza. Pixel se ela se move, mas acho que é difícil. Ah, filho, tem um controlado pra isso. Mas vai descer, vai sair e fazer assim, ó. Quando vai junto com a correnteza, segue o fluxo pra esse bicho. Vamos, Chaves. Oi. Tô indo para o nível 19 já. Boa. É 20, outro. Clef, outro. Vai fazer uma mata, de um gong. E capturar. Counter, Power, Power, Power. Não sei se ela se move, se ela fica fixa. Eu acho que é fixa. Bom, mas no caso, se quiser, posso fazer o seguinte. Só gastar um ponto heróico, né? Eu queria checar isso, mas tudo bem. Aqui no aplicativo não tá falando que ela. Eu poderia criar uma esfera de vidro normal. Qualquer outro material. Só que eu escolhi a barreira. Por conta das resistências que ela tem. Sim, por é muito todo tipo de dano. Então eu vou gastar uma. Na semana que vem, dia 4, se não me engano. Quarta-feira. Tá na hora, hein? Tem o professor Xavier no rolê. Desligado. Os Illuminati. Queria. Não faço ideia do que são os Illuminati, mas eu acho. Os Illuminati. Foi uma inspiração pra você. Foi muito boa essa ideia. Valeu. Tirou do hoje. O que acontece é o seguinte. Cria uma atmosfera respirável, só que você vai matar a gente. 51% de oxigênio, os mortos. Você pode simular uma atmosfera respirável. Top, então você faz uma moeda de energia, envolve todos vocês ali na esfera de energia. Né? Utiliza seu poder extra regras e faz com que a muralha comece a se mover conforme você vai patinando. E vocês vão girando e rolando por aí. Certo. Meu próximo, se tiver, eu vou querer ver como é a anatomia desse bicho. A cada turno eu tenho a minha ação também. Vocês têm mais alguma ação? Murin tem mais alguma ação? Eu só vou me levantar. Aí depois eu faço a magia. Quando o Murin levanta, ele fica em pé na parede. Fica Homem-Aranha. Segurando nas paredes. Em pé na parede. E aí a Top faz a redoma se e vocês estão num ambiente teoricamente seguro, controlado. E Murin, você tá os pés assim na parede da bolha que a Top criou agora. O que você faz? Com os pés? Você tá em pé na parede. Habilidade nova? Cara, mas eu não sou um lobo. Virei uma aranha agora. Uma raça nova, uma raça de, lobo, de lobo, é? Tem aranha lobo, hein? Não brinca não. Aranha lobo. Ah, eu vou descer pro chão. Vou descer pro chão. Eu sei. Vai descer pro chão? É até leão lobo, né? Murray, quando você se desprende da parede, você fica por uma fração de segundo suspenso no ar. E aí quando você pensa em voltar pro chão, fixar os seus pés no chão, você gira, lentamente você desce até o chão, os seus pés plantam no chão. Tá bom, vira uma cambaiola, tá bom. Parecendo Griel. Fazendo umas posezinhas dele. Tá, tudo bem. Tá, então o homem desce pro chão, a ação dele, se ele fez o ar, a toca, fez a bolha. E agora vamos ver as ações. Gases tóxicos, não vou mais afetar vocês. Os ácidos não vão mais afetar vocês, porque vocês estão dentro do negócio. Porém, o terremoto persiste. O terremoto continua. Então vocês vão precisar de uma salvaguarda de destreza. Dificuldade 30 agora. E a bolha dá um zero com as condições. Né, para vocês se manterem em pé e conseguirem se movimentar. Preciso só que a maioria de vocês, tipo, vocês estão em 3 agora, 2 passando, todo mundo passou. Então vocês passam, então, vocês passam aí, eu vou falhar. Caralho, eu não tenho... E aí chega no final do turno do Murray, você joga uma salvaguarda de constituição de dificuldade 40. Fazer o quê? Pera aí que ele joga. Mais 12, 33. Falhou? 33. Ok, então o que acontece é o seguinte. Esfera chacoalhando pra lá e pra cá. Terremoto, né? O negócio se contorcendo, jogando vocês de um lado pro outro. A Toff e a Ciel ali, né? O resto do grupo ali tentando se equilibrar. A Toff e a Ciel, os dois hamsters, tentando mover a esfera, né? Pra frente, conseguem equilibrar e conseguem mover a esfera a despeito desse chacoalhar que tá jogando vocês de um lado pro outro. Mas, Murray, você começa a passar mal, mano. Você começa a ficar zonzo. Você começa a perder o fôlego, você começa a perder suas forças. E aí você cai de joelhos, você fica encostadinho no cantinho encostadinho assim na borda da esfera, né? A esfera começa a girar e você deslizando ali na esfera que tá girando. Se ele toca, vocês estão lá. Duas ratinhas, né? Pedalando o negócio pra frente. De repente, conforme vocês estão pedalando, vocês vêm passar um negócio marrom assim na frente. Cocô? Meu Deus. Vai e passa por mim, cocô. Tem uma listra de cocô na sua muralha de energia, Tom. E vocês duas fazem. Por dentro e por fora. Tá fedendo. Quem fez? Você espantados, olhando para um troço gigante que tá no chão, mas vocês não veem qualquer sinal do mundo. Você vê um cocô mágico, se é. Quer ver que eu virei cocô, mano? Cocô mágico! E como, mano? Por que faz uma porra de estreza? Eu falo, Toff, para de andar! Eu não sei parar, eu não comparei uma... É só expandindo a velocidade aos pouquinhos. Tá. Só pra criar o céu de parque de diversão. Só que esse parque de diversão é aquele do Rick e Morty, sim, né? Sim. Dentro. Oh, ia ser da hora, hein? Você tem visão da verdade? Você não tem visão da verdade? Eu quero saber. Eu tenho visão, tenho visão. Você não tem visão. Eu não sei nem o que eu posso saber, cheiro. Quem é de alguém? Alguém tá com medo, Engraçado. Você é um bosta, né? É assim. Quando não precisa, é um bosta. Continua sendo um bosta, do mesmo jeito. Uma bosta útil. Não, funcional. Verdadeira fala que via através de procura de metamorfose, sabe? É. Se quiser, pega o livro aí, não tem como. Aqui não fala nada disso, não. Fala que fazer as coisas como realmente são. Ter a vida verdadeira, percebendo quais se quais conduzir por magia, podendo ver o plano, tudo num alcance de até 36 minutos. É. Um aplicativo, né? É, porque uma vez o Brad me mostrou. Ah, não, isso aí é magia, visão verdadeira, pô. É. Aí o olho de visão verdadeira é a mesma coisa. A diferença é que não tá mais magia, direto. Foi uma vez o Brad mostrou pra mim que visão verdadeira você via através de metamorfose. Mano, que livro bom é esse aqui que você tem que tá todo indexado bonitinho? Eu acho que não fica brilhando, não. A magia ela se torna permanente. Visão verdadeira. Um monstro com visão verdadeira pode, dentro de um alcance específico, enxergar na escuridão total, normal e mágica, ver criaturas e objetos invisíveis, detectar automaticamente ilusões visuais e ter sucesso em testes de resistência contra elas, perceber a forma original de um metamorfo ou de uma criatura que seja transformada por magia. Além disso, ele tem o poder planetário dentro do mesmo alcance. Não, mas o Murn ele é mesurado o quê? Ele tá em forma de bobina. Você nunca vai ver o Murn, teoricamente. Mas eu digo assim, você não vai ver ele na forma de fato, porque é uma forma, só vai ver ele na forma de Murn. Mas você não vê como se fosse distorcido. Você percebe a forma original de um metamorfo ou de uma criatura transformada por magia. É como se você enxergasse a forma original dela por debaixo de uma capa. É. Ou seja, como se estivesse vindo da alma da criatura. Ou seja, amor, é verdadeira bosta. Se ele não consegue distinguir quem é, quem trouxe. Eu acho que não fica mais brilhando a aura mágica. O ambiente não precisa seguir isso aqui. Ok, não. Você vê o resquício de um brilho mágico desaparecendo naquele cocô. Você olha para aquele cocô gigante e dentro dele você vê a forma verdadeira dele, o Murray encolhidinho. Naquele próximo na rua pra gente de vocês. Você tá sentindo isso? Cheiro estranho. Parece o cheiro do salão do gordo. O poder de fedor do Murray é mais de 8 mil. Murray virou o quê? Número 2? O Murray é o número 2 agora? Eu juro que eu não vou querer enxergar isso. Murray, você também, Murray, fala com a gente. Murray, fala com a gente. Você tem olfato apurado, né? Muito. Eu acho que você vai ficar confusa de novo. Murray, fala com a gente, tá vendo? Dá pra tentar desfazer? Eu quero tentar desfazer esse cocô. Tentar, você pode tentar tudo. Eu quero tentar um desfazer. Um spell que dá pra fazer. Murray. Tenta. Finge de morto. Tipo polimórfico. Vamos lá, eu tenho esse magia, eu sei que ele sabe como é que funciona. Murray, finge de morto. Olha o link, olha que eu mandei. Chegou o link que eu mandei. No ouvinte. Que foi? O link do ouvinte chegou aí. Trocando ideia, Eu perguntando pro Bruno se ele tá bem. Oh, tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Mano, da onde você arrumou esse negócio? Cocoricó, velho. Cocoricó. Ok. Um cocô dentro de vocês. Não fala assim, velho. Ele tem um coração. Para, vai. Vocês enxergam a forma original do mundo de baixo da camada. O que vocês fazem? Eu fui na vida. Eu fui na vida. O quê? Eu fui na vida. Eu vou ter pra você pra isso. Essa é a armadilha? Normalzinha? Caralho. É um teste de. Não, você vai rolar um teste de sabedoria ou carisma, depende da habilidade que você tá usando. A dificuldade era 10, mas ele deu mais 10. Isso mesmo, né? Olha, tá abrindo. Ai, tá abrindo essa porra aqui do. Tá abrindo no. Tá abrindo no seu. Ed. Eu uso isso aí. Sério que você usa aqui? Microsoft Edge. Microsoft. É BG. Tá rápido, realmente, o PDF. Dissipar magia, vamos lá. 10, mais o nível da magia. É? É mais de. Tá, ah, joga aí esse teste de sabedoria. Teste cru de sabedoria. Errou? Deu quanto? 19? Aqui lixinha esse ele. Você joga de se par magia. Teoricamente é o máximo que eu preciso, mas ele não é no nível. Não dá pra ser magia mais que isso. Você usa, né? Funcionou não. Alguém sabe voltar um burin aí? Lula, pera, vamos, difícil, eu vou tentar. Aromáticas da bolsa ali, espalharem, fazer um negócio. Tem aromática? Pelerinho, faz desejo, pede, vamos, eu peço pra ele fazer desejo pra ele voltar pra forma original dele. Pô, carta call de forma merece. Vai gastar desejo do Celerim então? Ah, acredito. Aí é contigo. Eu não tenho desejo. Vou mandar uma mensagem pra ele, vamos ver se ele tá acordado. Se Você não tem desejo, Jim? Eu não tenho e também não tenho um ponto herói. Eu posso fazer isso aqui, isso aqui é um ponto herói. Não, feiticeiro pode ter desejo? Todo mundo pode ter desejo. Não, druida não pode ter desejo. Pode sim, pode desejo de fuder com a porra da samambaia. Ah, isso sim. Não dá uma magia desejo. Desejo de chupar o próprio pau, né? A hora, a hora. Não, eu gasto meu ponto herói que eu faço o desejo. Faz o desejo? Ok. Eu desejo. Então, Círio, gasta seu ponto herói. Olha a mensagem chegando. Olha a mensagem. É o Gui. Pissoca. Vamos ver se o Selenin empresta um desejo. Selenin, temos que usar o seu anel. Podemos. Vamos molestar o seu anel. O Warren virou muito comum. Mandei pra ele aqui, olha aí. Muito. Não, sabe o que é pior? Que quem virou cocô é justo o cara que tem a maior constituição. Peraí, você falou que quer fazer teste de músico? Só que ele tá conspirando nunca. Quanto é de Constituição, Lu? Falou de Constituição. É que eu fiz teste de destreza, mano. Eu não fiz Constituição, por isso que eu falei que eu falei. Eu tenho 20 de Constituição. Não, fiz vários testes. De destreza também. Sim, mas olha o último teste. Ou você fez, ah, você não, fez. Não, o último teste foi 21. Não, o último teste foi destreza. Foi destreza, tá certo. Não, era pra ser uma constituição, cacete. Ou você errou, eu achei que era destreza. Um bosta. Caralho, Tiago, você jogar pra essas merda, mano. Para, caramba. Eu sei que tu piada, velho. Tá, ó. Então vamos revelar agora. Daí tem desejo? Toda vez que vocês ficam recobertos pelo muco, no final de cada turno, faz um teste, uma salvaguarda de Constituição com CD40. Se falhar, vira cocô. Trupolimorfe, né? Já permanente. Com trupolichit. Polichit. Tem várias formas de virar cocô. Ter um muco. Quando você é engolfado, quando você toma os bichos de ácido. Interessante, você pega se quiser, cara. Cara, preferia ter virado cocô. Não, o Suelen respondeu, hein? Falou não. Falou, preferia ter virado cocô. Isso é merda, caralho! A pessoa reclama comigo, Di, eu tô só oferecendo as coisas pra ele. Não é culpa minha. Não é pra oferecer. Não é pra oferecer, já falou uma vez. Quer dar, não oferece. Tem alguém que falou que não tem. Nossa, complicado, muda a situação e como aconteceu é difícil. Tá, ok, se ele gasta seu ponto herói, então faz. Gastar o ponto herói que eu faço. Aí, Chan, tu tá vendo que o Gui não quis voltar a sua forma, sua forma merece, né? Aí, Chan. Não vai imaginar. Mas eu desejo então? Qual é seu desejo? Formando. Simula, não mula. Calma que eu tenho que pensar pra não fazer cagada. Não, mas já tá feita a cagada, você não tá vendo? Não tem como você piorar. O máximo que você pode fazer é um botão de milho nele. Mano, porque vai que eu falo, tipo, eu quero que o Muri volte pra forma original dele. Não, você pode. Não, você e pode. Volta, tipo, a meio orc, ele perde todos os poderes dele de metamorfo, entendeu? Você pode desejar que essa condição seja revertida. É, não, eu tô pensando. Que a condição atual dele que a o efeito da metamorfose funcionando, é isso. Meu, se der errado, se der errado também, peito. Aliás, é só jogar ele no intestino e depois ele não faz a função. Beleza, lembra, filho, que tá cagado, né? Ai, caralho. Ok. Descreva seu desejo. Ai, meu Deus. O efeito. A gente sabe que é o polimorfo. Vou ter que jogar um arcana pra saber o efeito que foi feito nele. Não exatamente contra o polimorfo. Eu quero que o efeito do Murray virar cocô seja cancelado. Ok. Não. Certo. Só cancelar o ambiente todo não, quero cancelar o Murray. Ah, eu vou ter a condição, o negócio do desejo, né? Ei, lasqueira. Feito, Murin volta ao normal. Murin, você... Aquela fraqueza que você estava sentindo, ela desaparece, tá? Aquele mal-estar estranho que você estava sentindo some também. Você abre os olhos, você está todo encolhido, né? Deitado ali no fundo da esfera da Toph, sentindo um cheiro horrível, nauseabundo, terrível, né? E você nota que você está deitado em cima de um rastro de merda. Você tá bem, Murray? Medida do possível, sim. Você parece que se cagou aí, mas tá tudo bem. Após enfrentar esse estresse, e a cada vez que você conjurar uma magia antes de terminar um descanso longo, você sofrerá um D10 de dano necrótico por nível da magia. Esse dano não pode ser reduzido ou prevenido de forma alguma. Além disso, sua força cai para 3. Por 2d4 dias. Três dias com a força 3. Até completar um descanso longo, cada magia um D10 e dano necrótico por dia. Inevitável. Será que o vídeo do Murray tá bom assim, tá bem? Você pega, eu vou sentar aqui. O Murray, qual é a tua toca, por favor, para o negocinho andar? E eu vou ficar flutuando ali no chão. Vou levantar os dias pra dia. Tá. E aí a bolinha vai me tirando e eu vou ficar tipo sentadinho. Rabinho entre as pernas. Triste. Caramba, cansada. Enquanto a gente tá girando, a gente quer tentar. Coloco a mão na. Frido, e tento sentir o meu ambiente e expandir minha percepção para ver se a gente está realmente em alguma criatura ou se a gente está em algum simulacro. Tá, de que forma que você determinaria para saber se é uma criatura ou um simulacro? Que você analisaria? Analisaria principalmente a dimensão do ser. Se ele é limitado, seja um bagulho meio que infinito. Pac-Man. Passa de um lado e volta pro outro. Agora, se for uma criatura, ser um ser vivo, pulsa um coração, tem fluxo sanguíneo, esse tipo de coisa, aí ok. ligado? Ainda que seja um construto ou algo parecido, mas que a gente esteja realmente dentro de um ser. E óbvio, calma, porque todo ser vivo serve uma alma. Eu estou usando esse. Tá, para isso você não vai precisar rolar teste, porque sua percepção aí é alta o suficiente para você fazer aquela percepção de aqui e conseguir entender algumas coisas. Primeiro, esse troço onde vocês estão, ele pulsa e ele tem vida. Mas assim, é uma coisa animada, não é uma criatura. Certo. Não tem um corpo por fora desse intestino aí. Aham. Você consegue perceber, Top, somente a extensão de todo esse intestino aí. Que é muito, muito extenso, tá? Mas você percebe que tem um fim. E esse fim tá à frente da onde vocês estão. Mas você calcula, Top, talvez vocês levem cerca de 3 meses. Cadê? Cerca de uma hora mais ou menos para vocês atravessarem isso daí. Né? Vocês estão relativamente tranquilo até. Uma outra coisa, tá? Coisa que vocês esqueceram de prestar atenção, mas eu vou entregar a informação pra vocês. Quando o Grial ele cortou, deu pra ver além do corte que ele fez. Vocês conseguem enxergar o que tem lá depois. Vocês têm uma inscrição. Vocês veem, o Grael corta, tá? Imagina que é uma pele grossa, tem meio metro de espessura aproximadamente, certo? E quando ele corta, ela dá aquela desbeiçada, aquele X que ele fez, e revela o tamanho da largura de uma mão, assim, aproximadamente, que vocês conseguem ver além. Ela revela uma abertura da largura de uma mão, vocês conseguem ver. A mão do Grial se chocou contra algo, tá? Uma muralha invisível. Ela até reluziu na hora que a mão do Grial baixou. E além dessa muralha invisível, o que vocês veem é um mar argêntico, um mar todo prateado. Aparentemente infindável. No meio dele vocês conseguem ver vórtices de manchas brancas e cinzas que ficam se esticando entre montuados de luz que se assemelham a estrelas distantes. Vocês veem turbilhões erráticos de cores que ficam piscando em pleno ar, como se fossem moedas rodopiantes. E ocasionalmente passa ali na frente um outro pedaço de matéria sólida. Alguma coisa que vocês não conseguem perceber. Sim, vocês sabem. Vocês sabem sem necessidade de teste. O que vocês veem além é o plano astral. Conheço bem. Existe uma muralha de energia igual a, similar à sua, Top. Existe uma muralha de energia envolvendo essa tripa demoníaca, separando vocês do plano astral. Mais alguma informação? Significa sim. Bom, para trás de vocês, você consegue, Toph, perceber o limite, o final desse túnel, ou o começo, certo? E à frente, cerca de uma hora à frente onde vocês estão, você consegue perceber a outra extremidade. Então, de muralha de energia. Dentro desse tubo de muralha de energia tem um pedaço de tripa vivo. E isso tá boiando no meio do plano astral. Seguinte. Tem uma notícia boa, uma notícia ruim pra vocês. Mira, boa. E a gente tá no plano astral. Eu conheço de olhos fechados. Tem piadinho. Calma. Conheço muito bem. A segunda, se amar, a gente já vai sair desse tubo que a gente se encontra. Porque ele não tem fim. Ele é um tubo que está jogado no meio do plano astral. Que ele tem um começo e um fim, porém não significa que ele tem uma saída. Imagina que a gente está no seu negócio de guarda-bicho. Ele tem duas extremidades, uma entra e a mesma sai. Aqui eu não tenho certeza. Acredito que quem cai aqui dentro vai morrer sem encontrar uma saída de fato, a não ser estourando essa muralha de energia que cerca o lugar que a gente está. Entendeu? A gente está no plano astral. Se a gente conseguir sair daqui pro plano astral, talvez eu consiga abrir um portal pro plano astral aqui. Eu consigo abrir fendas pro plano astral. Talvez eu consiga abrir uma. Mas será que no final não vai ter outro portal igual tinha lá no... pra gente? Pode ser que sim. A gente precisa passar, segundo o Neron, a gente precisa passar pra chegar nele. Aí entra o questionamento. Vocês querem até o final com essa nossa proteção aqui? Que não vai durar pra sempre. Eu vou atravessar a parede. Então, se a gente atravessar a parede... Porte do Grial? O Grial cortou a parede. Desculpa, não vi. Mas eu ouvi ele acertando alguma coisa na parede. Enfim, pode sair daqui. Só que a gente vai ficar no plano astral, quer dizer que a gente vai voltar pro plano do Neron. A gente pode desde o começo, depois aqui de novo, entendeu? Pode ser que aconteça isso, porque o nosso canal. Mas dessa vez você que vai virar cocô, hein? A memória. Então o que vocês preferem? Ir até o final. Se tem realmente um portal. Você poderia usar o portal aqui. Ou a gente arrisca sair daqui do astral. Eu conheço. Eu prefiro continuar até o final pra ver se tem. Porque existe uma chance da gente chegar até o final do. A gente ir pro plano astral e a gente ter que começar essa jornada tudo de novo. Exato. E não tá esbanjando tempo. Exato. Mori? Eu ia falar isso. Mori? Oi. Responde. Não, por mim que vocês quiserem, não tem outra. Então acelera o passo aí, bora fazer essa bolinha, chegue no final, mas eu calculo uma hora. Vamos tentar fazer em 10 minutos. Galera, vamos tentar fazer em 10 minutos. Simples, vocês ficam flutuando, criam o próprio eixo enquanto eu giro na bolinha. Conseguem fazer isso? Eu vou tentar. Já existe uma forma de ficar flutuando no meio da bolinha, se locomover na mesma velocidade, mas sem empurrado. E a força G afetar? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem ficar flutuando no meio da esfera. Enquanto a esfera se gira. Eu tô com o tom de Hammert. Você vai correr? Muito rápido que você. Mesmo comigo na forma de lobo de capa. Você pode estar em forma de oito patas. Muito mais, muito mais. Tá. Que forma que vocês testam isso, vocês conseguem flutuar? Eu já flutuo. Ah, você já flutua. Ok. Peraí, eu vou abrir a asa. Vai funcionar. Não tem espaço pra abrir a asa. O espaço é apertado. Vai abrir o do Grial. Levitação, levitação. Você tem um range de levitação? Tipo, no anel do Grial tem. Tem nome pra usar pra queda? Usar uma queda suave. Mas deve ter voo no anel. No anel tem voo. Ô, Murray. Oi. Joga um teste de intuição. Ou inteligência. Esqueço as perícias. Não, eu sei, mas eu quero ver as perícias que estão associadas com inteligência. 36. Beleza. Ok, intuição já deu. Murray, assim, quando você colou na parede e aí você foi descer, você percebeu uma coisa. Quando você se desprendeu da parede, pensando em descer pro chão, você ficou flutuando durante um tempo ali, até você pensar em voltar pro chão. Quando você pensou em voltar pro chão, é como se foi para você, como se você ligasse a gravidade e a gravidade atraísse você em direção ao chão. Entendeu? Ai, mais ou menos. A sua roupa faz um negocinho maior. Ela tá. Basicamente assim, quando você desejou que a gravidade puxasse você para aquilo que você chamou de baixo, a gravidade fez isso. É como se sua mente controlasse a gravidade, sabe? A direção da gravidade. Então eu vou fazer a mesma coisa com a intenção de flutuar. Não fez bem com a intenção de girar a bosta. E aí eu não teria consciência. A bosta não tem consciência, então não teria como. Quando você tenta fazer a intenção de flutuar, você até fica flutuando um tempo. Mas depois você retorna pro ponto onde você estava. Tem que pensar que a gravidade. Então eu vou alterar a gravidade. É. A gravidade é em cima da bola. Como? Tipo, vai ver pra mim, a gravidade vai ser invertida. Então a gravidade. Ah, eu, tá. Eu vou ficar no teto, ficar no teto, cabeça. Ali grudado no teto. Ok. Isso você faz. Você pensa em inverter a gravidade e aí você é imediatamente atraído pro teto da esfera. E aí você gruda no teto da esfera. Certo. Tá? E fica preso no teto. Você controla com a sua mente a direção da gravidade. Nossa. Exato. Aí. O que vocês veem é o seguinte: o Murin ele fecha os olhos e ele começa a flutuar. De repente ele pousa no chão de novo. Ele olha pra lá, olha pra cá, olha pro teto, fica pensando olhando pro teto. Ele se despende do chão, os pés dele viram e ele gruda no teto da esfera. Sem falar nada pra ninguém, faz isso. E aí, Murin, qual é o truque? Não sei muito bem, mas é só questão de desejar que acontece. Acho que é isso. É desejar que acontece? Por que você não deseja que a gente chegue logo no final disso aqui? Ei, Mori. Então deseja. Sabe o que você tá fazendo? Deseja. Pensa assim, desejo, sei lá, no fim do trem que a gente tá. Não sei bem se é desejar, é a forma que eu achei mais fácil pra explicar pra vocês. Então tenta. Então tenta, explicar. Sei lá. Tivesse a ver só com a gravidade. Conseguisse alterar a gravidade pra mim. Você consegue fazer só pra você, no caso, Murilo? Não sei, eu conseguiria fazer isso pra mais pessoas. Aqui eu quero testar alguma coisa. Eu acredito que eu consiga fazer isso por causa da roupa, mas não sei se seria ela realmente. Se você pensa em alterar a gravidade para todo mundo, nada acontece. Quando, em forma de elemental de magia, ninguém se mexe. E mais? Ô Toff, foi. Você que fez a muralha de energia, né? Sim. Joga uma salvaguarda de destreza, dificuldade 30. Ou melhor, vocês três vão jogar salvaguarda de destreza dificuldade 30. Se vocês tiverem mais falhas do que sucesso, fudeu. Vai acontecer uma coisa ruim. Então, gente, já tem uma falha. Eu tenho um passivo, se ele passar, 34 mais 19. Ok, todo mundo passou. Beleza, não aconteceu coisa nenhuma. Não. Não aconteceu ruim. E aí, o que vocês fazem? Eu já dei um ultimato. Imagina nesse momento vocês deram uma parada na esfera e estão discutindo como fazer o negócio. Então, a gente fez o pessoal tentar fazer. O Kurt também consegue flutuar. O Kurt dá pra ficar em cima dele. Quem não conseguir dá pra ficar em cima do Kurama. Ok. Jeff, eu vou tentar alterar a gravidade do local que a gente tá. Ok. Só tirando a gravidade da top. Tá, alterar a gravidade de que forma? Como eu fiz pra alterar a minha gravidade. Do mesmo jeito que eu fiz pra alterar a minha gravidade. Só que do ambiente. Mudar pro teto? Você quer inverter. Vamos ver. Como a gente tá parado, inverter a gravidade pro teto. Só que do local da bolha que a gente tá. Ok. Você continua grudado lá no teto, não acontece nada com mais ninguém. Acho que é só com isso mesmo, gente. Parece individual. Ou se for, é só o Murray por causa do item. Ou é o item do Murray que tá fazendo. O que vocês fazem? Vou tentar. Certo? Isso. Tá, ok. Você sente a gravidade atraindo você pra cima agora. Você que estava se concentrando como elemental para subir e se afastar do que você considera o chão, de repente você começa a ir rapidamente pro teto. E aí você tem que se concentrar em se manter afastado do teto. Concentrado no modo de dizer, né? Você precisa pensar, estou flutuando, não vou ficar deitadinha no chão. Não, amor, é que nem a gente ficar em pé. Você não pensa, tipo, vou ficar com os pés no chão. Pensar, vou levantar. Entendeu? Ok. Eu falo assim, é individual! Quando você fala isso, tá? Aí a galera começa a testar, né? A Lisbeth, ela pensa em pro lado, vocês veem a Lisbeth sendo atraída pro lado. O Celerinho pensa em ser atraído na diagonal pra cima, ele vai na diagonal pra cima. E aí vocês percebem o seguinte. a mente de vocês, o desejo de vocês, controla a direção da gravidade nesse lugar que vocês estão. A gravidade ela ainda existe, ela tem uma força similar com a gravidade que vocês conhecem, mas vocês determinam para que direção trabalha para vocês. Viagem. Aí é a ausência de gravidade. Mas por que? Por que a gente consegue fazer isso? Mas aí se eu quero que ela não me atraia para lugar, vão ficar flutuando no meio? Não. Eu só vou fazer essa coisa assim. Volta pra posição que você tava. Oi? Não, eu vou falar assim. Droga, não entendi. Não deu 24 horas. É o ambiente. É o ambiente que faz isso. Depois que eu vejo tudo fazendo, é muito especial. O ambiente faz isso, ó. Gravidade direcional subjetiva. Isso é uma característica dos planos. O Celerim começa a explicar pra vocês, a gravidade aqui é direcional subjetiva. A gente determina para que direção a gravidade vai alterar a gente. Não, ela tem uma direção, não várias direções. Vamos direcionar a gravidade para a gente. A gravidade não vai ajudar a gente. Nesse caso, a gravidade não ajuda. Então, vamos lá. O Biel flutua normalmente. O Celerim provavelmente também tem levitation. Dá para pôr dois no Kurama. Meu quarto é pequenininho. Não. Só para aqui. Biafra. E então nós temos dois no programa, mais o Quart, então tem dois que a gente põe no programa. A gente pode pôr. A Lisbeth talvez não tenha e a gente põe o Murin porque ele voa. Mas o Murin não vai pedalar um negócio de Toff? Não, a Toff falou que ela quer ir sozinha porque ela vai mega rápido. Bom, beleza então. Então. E a gente faz levitação em quem não tem. Faz levitação em quem não tem, todo mundo que tem levitação fica levitando e a Toff pedala. Vai pau, Toff. Ok. Eu uso o meu dash. Tá. Vamos ver o quanto você se move mais rápido. É muito. Eu vou andar, quadriplicar meu movimento, minha ação, vai ser, deixa eu ver. Cadê a porra do poder? Tá aqui, tô lendo. Não? Mostrei pra nós. Tá. Manda no chat. Não, era o que eu tava vendo, né? Tinha um rei dash. É, o outro não tá. Não é. Uma ação dash com uma ação bônus. Não, não é esse poder aqui. Então, tinha o rei dash, agora não tem mais. Caramba. Essa porra desse negócio. Ah, sei lá, não importa. Não importa. Bom, eu ando 36 metros. Se for só andar, vezes 4. Mas o rei dash permitia uma velocidade muito rápida. Ó, não tem importância. O que tem importância é o seguinte: vocês flutuam. Conseguem flutuar. Muito bom isso. A Toff ela começa a correr numa velocidade estonteante. Tá? E vocês vão se deslocando numa velocidade muito. Conforme você vai se deslocando, Toff, você vai vendo que o túnel ele vai fazendo curvas. E o túnel ele se mexe, ele não fica parado. Então você que está pilotando o rolezinho, Thor, você vai ter que fazer uma salvaguarda de destreza de 40, deixa eu ver aqui. Vai ter que fazer 3 testes desse. Se você falhar em algum desses testes, a sua esfera vai colidir. Ok, porque eu consigo ter uma vantagem por já ter premeditado essa curva. Tipo assim, eu sei que logo à frente vai ter uma curva, então já consigo preparar. Não, porque o negócio ele fica se mexendo o tempo todo. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, okay. Uma serpente, fica se contorcendo, convulsionando. O Grial feriu o negócio, então o negócio fica tremendo o tempo todo. O terremoto ele continua. Mas eu acho que tem uma carta minha pra dar vantagem, assim. Passei todos. Não, 40, peraí, o último eu falhei. É, o último peraí, você falhou. Por que que meio? Mas aqui é um dado muro. Tá. Eu vou rerolar esse teste. Não, no caso. Não dá. Tá. 29. Tirar mais 11. Deixa eu ver minhas cartas. Ah, deixa eu ver se eu... Abre o negócio, abre minha ficha um pouquinho. Crítico. Ataque. É tudo de ataque, os meus. É um negócio que vai estar escrito feiticeiro... Esse fortalecido pelos deuses, por baixo. Isso aqui? Eu quero você só em mim. Só em você. Só em você. Ok, temos uma falha então? Calma, peraí. Destreza. É só eu que faço. Ô, Carp, você não quer dar seu ponto heróico pro Di enrolar? Pode ser. Calma aí, deixa eu chamar um monte. Mas não sei. Realmente não vai ter mais combate hoje? Eu acho que não. Combate vai ter. É combate, combate, combate. Infelizmente. Eu tô ouvindo porra do Paladino. Longe. Temos uma falha? Não, pera aí, eu vou me certificar do bagulho. Temos uma falha? Eu tô caçando o talento que eu tenho de monge, consigo rerolar um dado gastando. Só preciso ver se ele se aplica nessa situação. Temos uma falha? Eu tô procurando já. Vai virar cocô, então. Desgraçado. Maldita. Eu tô aqui. Então, o que você quer confirmar? Fala aí, às vezes a gente sabe de cabeça. Eu consigo rolar. Tipo assim, eu tirei um teste ruim. Eu sei que eu consigo fazer isso em teste de iniciativa. Eu queria ver se eu consigo rerolar esse teste, sempre gastando. Então você gasta ponto de ki e rerola e fica com o segundo resultado. Exato. Se é nesse teste, funciona. Agora, se é nesse teste, a gente viu. Eu não tava roubando, eu tava mal informado. Aqui, alma de diamante, se eles fizeram um teste de resistência, falha. No caso, resistência, certo? Então, eu gasto pra jogar novamente o segundo resultado. Não, iniciativa, era isso que eu tava errando aquela vez. Então, beleza, vou gastar um ponto de rerolar. Peguei o ponto do quadro, 3 negócio. 3, sucesso, sucesso. Tem falha não, arrombado, tá vendo? Boa, boa. As paredes elas vão convulsionando, envolvendo vocês, tá? E vai ficando cada vez mais difícil, Toph, pra você se deslocar nesse lugar terrível, tá? E chega um ponto que não tem como passar dali, né? Mas você começa a correr assim ao redor da parede, subindo, né? A bola ela vai girando só pra frente. Ela vai girando assim no sentido na lateral, ela se desloca assim, formando para frente. Passa um espaço apertado para baixo do marinho, quase prendendo vocês. E um pouco vocês vão se apertar. Se você conseguir deixar a esfera virar um pouco instantaneamente também. Ai, que horror, ainda bem que não deu certo. Porém, o que acontece é o seguinte: com o tempo, a própria muralha de energia da Toph, que deveria ser imune a todo tipo de dano, ela vai sendo comprimida pela atmosfera. A cresta que se levanta. E aí chega um momento, 5 minutos depois que vocês começaram a correr, que a muralha da Toph se desfaz. Mas peraí, renovar. Como assim? Não? Posso renovar. Tem essa possibilidade. Não entendi. Eu posso renovar. Tem essa possibilidade. Você pode fazer outra. Então, mas tipo assim, a hora que ela tá começando a ruir, eu posso reforçar. Criar uma nova por fora. Fazer camada. Você pode renovar a magia. Fazer a magia. Aí, então, aí, beleza. Eu só na próxima sessão, gente? Oi? Deixa eu refazer na próxima sessão. Porque Não só de pedra, mas de material. Vocês não moram de pedra, vocês não moram de energia. Sim, mas é que a energia pessoa poder enxergar, que eu não enxergo. E resistências também. Só você enxerga, porque você enxerga pelo outro sentido. Deixa o resto sem ver nada correndo e ficando lá dentro. Você fala que não é pirralho. Bom. A dúvida é a seguinte: você vai deixar ela desmanchar e fazer uma nova por fora? Fazer uma nova? Ou vai fazer uma outra por fora e tentar isso? O que eu posso fazer é o seguinte: eu vou dar minha ideia e o pessoal pra ver qual que é mais viável. Quando eu percebo que ela tá, menos de um minuto, ela vai com certeza, paro. Depende do nada, pinga ácida. Ok. Aí eu já percebo, não vai durar mais tempo. Eu paro. Eu não vou fazer desfazendo meio do caminho. Eu vou parar. E nesse meio tempo, pessoal, vou parar. Falo isso com o Gabriel. Vai passar o pessoal. E aí eu preciso refazer a esfera. O que vocês preferem? Material mais resistente? Ou faço novamente ela de energia? Posso fazer de adamante, material lunar, terra, pedra, qualquer coisa. Quartz. De sabão. Não, de quartz não, agora. É de sabão. Posso fazer de luftal. Talvez a gente consiga fazer uma mais resistente pra dar pra gente chegar até lá no final, fazer uma esfera por camadas. Sim. Alguém joga um dado aí. Qualquer dado. Joga um D8. Tá jogado. 3. Muito bom, cara. Muito caralho. E aí, o que vocês vão fazer? Que, e se a gente fizesse uma muralha por camadas? Por camadas, começasse com ela sendo de energia. Energia. Não, não, aí eu vou tocar e eu vou pacar no cacete, né? Não, é tipo. A gente pode fazer. Vou tocar um pacar no cacete. Porque é uma mágica, tem uma cor nela que me joga pra outro lugar, outro princípio. O que eu posso fazer é criar uma bola, uma esfera de algum metal, pesado. E aí a gente vai recobrando magia, coisa do tipo, pra não ficar só cinco minutos. Já tá quase ruim. Então, quanto mais rápido a gente decidir, melhor. Eu não tinha falado nada, não, tá? Você ia ser chato. Aquele desejo acabou comigo. Droga. Eu não aguento levantar sozinha. Tô pensando seriamente em começar a andar em cima do programa no momento. Bom, naquela música. Eu posso te ajudar com ideias, talvez, mas na execução não vai rolar. E Moore? Ideias. Talvez consiga fazer só banda. O que você acha? Mas seria melhor. O que é o oposto de aço? Algo básico, tipo, seria algo básico. A gente teria essa noção que anularia. Dá pra gente pegar alguma coisa de criar. Ou com a runa, ou com uma coisa que... Só na calça. É, alguma coisa que anule o ácido. Borracha. Pra gente colocar uma esfera de borracha. Borracha? Borracha não resiste. Esse do clássico ainda não foi inventado ainda. Na verdade foi sim. Eu tenho 0,0000% por conhecimento de eternidade. Eu sei o que é ônibus. É verdade. Eu já vi, provavelmente já vi isso. Que é plástico. Não dá nada. Bom, e aí? Eu criaria uma esfera de metal. Acho que o metal seria mais resistente que a própria rocha, nesse caso. Né? E aí depois eu criaria volta do metal, fazendo uma camada de muralha de energia. Tá ligado? É. Porque acredito que... Esse material vai grudar. Esse material orgânico que a gente tá passando por cima e se acumulando. Às vezes a pedra, terra, pode ser que vira tipo um grude, tá ligado? Vai deixando a gente mais pesado e vai pulando mais matéria em volta. Não, mas por enquanto não grudou nada em volta. Então, por enquanto, né? Mas se eu fizer uma de terra, talvez pode ser que dure. Então. Acho que por hora vai ser uma de metal, outra de muralha. Uma de metal ou uma de muralha? Muralha do quê? Muralha de energia. Ah, muralha de energia revestida com uma muralha de metal. Aliás, o contrário. Ao contrário. Bom, beleza, Thor. Você faz isso. E aí, de novo, mais 3 salvaguardas de destreza. Aí eu vou deixar feito, Aí eu vou deixar feito. Não, isso aí. A não ser que de alguma forma extrapole e dure por mais tempo, consiga estender a duração delas. Tá, a muralha de pedra, mesmo que a muralha de metal, ela tem que se fundir a rocha para ser suportada. Como assim? Quando você faz uma muralha mesmo, né? Ela vai surgir do solo. Certo. E vai estar fundida no solo, tá? Um solo, uma parede, né? Vai estar fixa em algum ponto e vai se fundir esse ponto. E você vai ter que fazer quebrar esse ponto quando ela se funde para ela continuar a rolar. Quebrou a muralha, você consegue mover. Né? A muralha de energia você tem que gastar ponto de herói para mover ela. Fazer um gasto de ponto heróico pré-datado? E eu começo a posição 100? É. Pode ser. Mas desde que eu falei pra você, Talvez o tempo suficiente pra que chegue até o final. Isso aí é legal, isso aí é bacana. Então, eu calculei, demoraria uma hora pra chegar até o final. Eu tô passando meu limite, correndo o máximo pra chegar mais rápido. Então eu quero que os elementos que formam as duas esferas fiquem por mais tempo, sejam mais resistentes. O suficiente pra gente conseguir chegar no final. Sem contar que a gente ainda tem o esqueminha da atmosfera de dentro. Ok. Vamos discutir essas questões então na próxima sessão. Melhor. Vai ter porrada. Porrada. Vocês querem um spoiler? Depois vocês só vão definir o que vocês gastaram de pontos e tudo mais. Aí eu sei que tem que definir, pelo tudo por você. Dei ideia. Vou dizer então o que vocês gastaram pra conseguir fazer isso ela durar um pouco mais e tudo mais. O que acontece é o seguinte. Vai chegar um certo ponto, vocês estão cercados de concados de concados. Liberou o meu ouvinte, só parte dos heróis ali em cima. Não dava pra ver, agora que você morreu apareceu. Que isso, ela tomou vacilo vivo? Puta, Giardia, caralho. Milagre que tomou vacilo vivo. Do estado, tomou. A gente tá jogando aventura dentro, droga. Cleusa, encolheu as crianças. O conhece. Toph, você que já teve um vislumbre de todo o conhecimento do universo, né? Como vocês são cercados por essas coisas estranhas, imediatamente vem um nome à sua mente. Um nome que só pode ter vindo de dentro da mente da própria eternidade e ressoou dentro da sua cachola, você não sabe nem. O nome que vem à sua mente é Linfócitos. Puta, que nojo, que nojo. Ok, vocês vão ter que lutar contra as células de defesa do... Do tronco. Do intestino do demônio. Que bosta. A gente tá em nível microcelular quase. O macro celular, né, no caso. E a gente é maiorzinho. A gente é maiorzinho. já tem uns 30 anos, já é maiorzinho. Caralho, velho. Podia ter vindo pra cá com os antiácidos, fudido. É, tá vendo? Marquei, velho. Tinha estragado um Zeno aí. Desejado doendo. Ai, caramba. Você que tá mandando a gente pra cá do caralho. É culpa da Paula isso aí. Paula, quem que é Paula? A Paula Tejano. Ah, isso. Essa daí não essa pede, daí né? Não pede, né? Não deseja ainda. Ai, ai. Tá legal, vamos fechar por hoje então, galerinha. Beleza. Espero que tenha se divertido. Desculpem o meu atraso. Semana que vem, então. Acho que semana que vem eu tô enrolado. De boa. Mas semana que vem é praticamente certeza. É meio complicado pra eu jogar toda semana agora, tá? Mas vamos, pelo menos de 15 em 15 dias. E eu tô vendo a gente voltar por esses dias aí no presencial mesmo, tá? Suave. Vou ver como é que vai ser o esquema ainda, pra gente ver certinho. Tô ainda um pouco ressabiado com... Vamos ver, semana que vem é Dia das Mães, né? Isso aí vai ser pesado com relação à Covid e tudo, né? Vamos ver como é que fica o rolê. Mas aí nem que for pra gente voltar... Ficar de máscara mesmo, pra não facilitar, né? A gente combina. Beleza. Então, joia, fechou, galera. Vou fechar o Rovinte aqui já. Eu tenho um fósforo pra tudo que é lado. Falou aí, gente. Falou, Lucas. Falou. Espero que tenha sido. Desculpa de confundir aí os testes. Tranquilo, velho.